Mercedes descapotável, C23 cinzento. Na estrada sozinho, esporte, foco, cabelos ao vento. Fim de tarde, verão, tô calmo, não tô violento. Vou para Espanha, Baiona, jantar, viver o momento. Gado arraçado no pasto, espiga no caniço. Guardo as notas vivas, comigas, banco é prejuízo. Fernanda confessa que sempre sonhaste com isso. Apanhar uma febre destas foi um grande piso. Foi um grande piso. 400 por hora no meu carro. Tenho cinta agora à hora, Scurry Beach. Quase tínhamos acidente, mas eu salvei. Mãos no volante, firmeza, frieza, desviei. Meti a quinta de primeira, drift e sapei. Eitas queriam ver parado e eu acelerei. Mario Kart, a minha vida, às vezes videogame. Viana City, Vice do Castelo, CJ. CJ, CJ. Virei um trapstar domingo, os meus fãs chamam-me rei. Yeah. CJ, CJ. Do Rio Lima para cima, bro, sou eu quem faz a lei. Yeah. Teu caldo verde é só chouriço e tu vais comê-lo. Meu caldo verde não tem couve, eu só como grelo. Na Nacional 202 paro em Portuzelo. Boa patrão, manjar cabrito, paro no camelo. Traseiras, lugar privativo, quem te dera tê-lo. Na Maria do Céu, relaxo, cortam-me o cabelo. Falo grosso para o empreiteiro, ele é trapaceiro. Se o jacuzzi não tá pronto, não bezo o dinheiro. Não bezo o dinheiro, pontos nos is. Desde moça, fala grosso com os senhores e com G's. Eu já nasci vencedor, bro, nunca fui um aprendiz. E a minha barinha de condom onde toca faixa Faris. Foi um grande piso, 400 por hora no meu carro. Ponho um cinto agora, hora Scurry Beach. Quase tínhamos acidente, mas eu salvei. Mãos no volante, firmeza, frieza, desviei. Foi um grande piso, 400 por hora no meu carro. Ponho um cinto agora, hora Scurry Beach. Quase tínhamos acidente, mas eu salvei. Mãos no volante, firmeza, frieza, desviei. Foi um grande piso, 400 por hora no meu carro. Ponho um cinto agora, hora Scurry Beach. Quase tínhamos acidente, mas eu salvei. Mãos no volante, firmeza, frieza, desviei. CJ, CJ, virei um trapstar do Minho, os mãos lá chamam-me rei. Ah, CJ, CJ, do Rio Lima para cima, bro, sou eu quem faz a lei. Ah,